alguém ser curado por uma ferida? Como pode alguém ser curado por uma dor? Mas foi desse jeito que Cristo curou minha alma, quando entregou sua vida à morte de cruz. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras aqui eu fui curado. Foi a minha cruz que ele levou, foi a minha dor que ele sentiu, se submeteu à minha humilhação pra me ver livre e me dar salvação. A ferida era minha, mas ele sangrou. A dor era minha, mas foi ele quem sentiu. Não, não tem explicação, sem comparação. Enquanto Cristo na cruz padecia e morria, eu fui renascendo e ganhando a vida. Ele sendo ferido e eu sendo curado, ele sendo insultado e eu perdoado. Enquanto os pregos curavam seus pés e suas mãos, eu estava sendo livre e recebendo salvação. Cada passo que ele dava em direção à cruz era um passo que eu dava em direção à luz. Eu fui curado, fui curado pelas feridas de Cristo Jesus.